está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Oi, boa tarde, Lízia Nascimento. Vamos chegando para ficar juntinho com vocês, viu? Olá, galera. Eu sou o Gustavo Rezende. Muito boa tarde. Tudo bem, meus amigos? Firmes e fortes? Tudo bom, graças a Deus. Isso é o que importa. E aí, Gustavo? Ah, tudo certinho, tudo indo. E seguindo, né? E feriado, gente. Positivo. Também dormi, passei, trabalhei. É, isso. Muita coisa legal. Isso é bom, aproveitar bem o tempo. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E o tema do programa de hoje, como a gente vai ver, é vaidade, com a participação de perguntas feitas por jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. No Vale a Pena Conferir, temos a entrevista com o músico espírita Silvio Sodré, a respeito do seu CD intitulado Esperança e do seu trabalho de difusão da arte espírita no Movimento Jovem de Brasília. E hoje, gente, dia 18 de novembro, o que podemos ressaltar como fatos marcantes desta data na história, Elise? Bom, no dia 18 de novembro de 1814, desencarnou o escultor e entalhador Aleijadinho. O artista deixou obras que se dividem em duas fases de sua vida. A primeira, chamada de fase sã, foi caracterizada pela serenidade ao esculpir. Porém, o Aleijadinho foi perdendo vigor físico devido à doença, né? Uma doença que o acometeu, que lhe tirou os dedos, os pés e das mãos. Nesse período, o artista iniciou uma fase revoltada, na qual passou a deformar as faces de suas esculturas. Também no dia 18 desse mês de novembro, foi o dia da criação dos símbolos nacionais. Os símbolos nacionais são a bandeira, as armas, o selo e o hino. Eles podem ser encontrados nas repartições públicas, como, por exemplo, o Palácio da Residência da República, edifício sede do Ministério e nas casas de congresso nacionais e etc. Todas as repartições públicas, né, devem, né, possuir os símbolos nacionais representados. Também no dia 18 de novembro, só que no ano de 1994, desencarnou o compositor Ronaldo Boscoli. Ele que foi responsável por diversos clássicos da música popular brasileira, principalmente clássicos da bossa nova, como O Barquinho, Nós e o Mar, Telefone e Balançamba. E também, num dia 18 de novembro, só que no ano de 1930, ocorreu a fundação da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A OAB é uma autarquia, ou seja, uma entidade administrativa autônoma criada por lei com personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas para realizar os fins a que a lei lhe atribuir. No caso, a atribuição da OAB é fiscalizar os advogados no exercício da profissão. Lembrando que o nosso programa é gravado. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, sempre às 14h, com reprise nos domingos no mesmo horário. E se você quer falar com a gente, mas ainda não sabe como, anote. Por telefone, ligue a partir de agora até às 15h desta quinta-feira, dia 18 de novembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Uma outra opção é um e-mail. Escreva um e-mail para nós. O e-mail é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou pelo site www.radioriodejaneiro.am.br. Você ainda tem o fax, que é o 3386-1444. ou então por carta. Escreva para Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21 920 000. Seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é os cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Chegamos ao nosso quiz. Vamos à pergunta da semana. A partir de qual data o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, nome de batismo de Allan Kardec, passou a usar o referido pseudônimo na divulgação da doutrina espírita? Alternativa A, 12 de março de 1850. Alternativa B, 30 de abril de 1856. Ou alternativa C, 18 de abril de 1857. Tchan, tchan, tchan, tchan. E aí, qual você acha que é a resposta correta? Letra A, letra B ou letra C? Responda, então, a alternativa que você considera a mais certa, ligando para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, somente nesta quinta-feira, dia 18 de novembro, durante o horário do programa, ou seja, até às 3 horas da tarde. O telefone é 3396-6969, 3396-6969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 22 de novembro, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem. Ou também você pode enviá-la através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não deixe de informar o seu nome completo e um telefone para contato. E para não perder o hábito, né? Aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do livro Confissões de um Jovem Espírita, de José Carlos Leal, da editora JEP, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Corre lá que a gente espera aqui, viu? Com certeza, aguardamos a participação de vocês. O que rola por aí? Estão abertas até 30 de novembro as inscrições para a edição 2011 da Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, a COMERGE. Os interessados devem se cadastrar através do site www.cerge.org.br/comerge ou ligar para o CERJ através do telefone 2224-1244. Estão convidados todos os jovens que estejam frequentando casas espíritas e, é claro, os seus respectivos trabalhadores. Inscreva-se e divulgue o quanto antes esse tradicional evento que sempre espalha paz e amor aos corações. Em caso de dúvidas, entre em contato com o CERJ ou procure o responsável pela evangelização em sua casa espírita. Não deixe de participar, hein? Vale a pena conferir. No Espaço Jovem de hoje, vale a pena conferir o CD Esperança, de autoria do músico espírita Silvio Sodré. O Silvio está aqui na linha para conversar com a gente não só sobre esse trabalho, sobre esse disco importante no cenário da arte espírita em Brasília, mas também sobre o próprio trabalho dele lá no movimento espírita da capital federal. Silvio, muito boa tarde. Boa tarde. É uma grande alegria recebê-lo aqui no Vale a Pena Conferir. E eu queria que você inicialmente falasse pra gente sobre o trecho que eu falei por último, ou seja, você não é só músico, você tem uma atividade no meio espírita em Brasília. Fala pra gente qual é essa atividade e no que ela se baseia. Certo. No meio espírita em Brasília, né? Eu comecei há 2 anos atrás ajudando o casal Tânia e Dênio, né? Que são também artistas espíritas, né? E eles apresentam regularmente um evento chamado Cantando a Doutrina. em que a gente está recebendo todo domingo, né, exceto o penúltimo domingo do mês, a gente está recebendo músicos espíritas que apresentam seu trabalho lá. Perfeito. E essa atividade tem dado bons frutos? É, com certeza já tem 2 anos, não, já tem 3 anos e meio, né, que tem esse evento todo domingo, a gente recebe várias pessoas lá e, assim, foi para mim um prazer muito grande, para conhecer o trabalho de vários artistas espíritas, né, de ter uma Sim. ideia de todo o escopo, né, de todas as pessoas, né, que trabalham nessa seara. E também fazer amizade com eles, né? Isso foi muito bom. E esse ano, especialmente, 2010, a gente está fazendo um movimento mesmo de integração de todos os artistas espíritas, né? Claro. De forma a fazer uma capacitação, né, de novos trabalhadores da arte espírita. E aí não apenas na questão da música, mas também teatro, né, dança, até... manifestações artísticas em geral. Isso, manifestações artísticas. Maravilha. E agora sim, em relação ao CD Esperança, no que você se inspirou para esse trabalho e o que você pode ressaltar como o objetivo principal desse disco? Eu acho que uma das características que marcam bem o trabalho que a gente procura fazendo bem, é despretensão, né? Então as coisas foram surgindo aos poucos e também, assim, não se teve uma ideia primeiro e aquilo foi se desenvolvendo. Pelo contrário, né? A gente tem as intuições e vai desenvolvendo o trabalho, vai compondo, né? Vai tendo ajuda, às vezes, de meios inesperados, né? E as coisas, depois de prontas, é que elas tomam a forma que a gente vê um sentido naquilo tudo, né? E se deu a mesma coisa com o CD Esperança. Tá. Queria, então, que a gente ouvisse alguns trechinhos de músicas. Certo. Você tem alguma preferência, Silvio, pra gente começar? Filhos do Degredo. Filhos do Degredo. Vamos lá. Aos que têm fome, ao relento sem luar. Silvio, essa música, o que ela tem de mais marcante? Essa música é a música que eu mais gosto de todo o CD, né? E ela fala justamente da nossa responsabilidade, né? Da mesma forma que a gente tem responsabilidade com os nossos filhos, né? Na educação deles, a gente tem também uma responsabilidade com a humanidade de modo geral. Claro. E que a melhor maneira da gente educar as nossas crianças, né? Os nossos filhos, é ensinando para eles com exemplos, né? A questão da fé, a questão da caridade, da esperança. Tá ótimo. Outra faixa que a gente destaca é Lições de Amor, não é isso? Uhum, isso. Vamos ouvir. Contra a ilusão de que é mais forte quem manda e orgulho é de São Silvio. E essa música, o que ela contém de mais expressivo? Pois é, essa música ela foi composta no momento em que havia um conflito armado, né, no mundo, em alguma parte do mundo, e ela fala justamente, ela fala da assim, que a lição maior que Jesus Cristo deixou foi a lição do amor, né? Ela abrange principalmente a questão da paz. Então ela é uma música que fala de paz. Acima de tudo, né? Isso. O desejo de todos nós, permanente. Silvio, quero então agradecer a sua participação aqui no Vale a Pena Conferir. O Silvio que tem exatamente esse CD Esperança, um CD de música espírita e também tem uma atividade muito importante no meio espírita de Brasília, divulgando exatamente a arte espírita. Silvio, eu queria que você deixasse algum meio de contato para quem queira falar com você diretamente, queira manter um elo, né, e buscar mais informações sobre o CD e também sobre a atividade que você desempenha lá no centro lá de Brasília, por favor. Tá certo. Meu e-mail é silviosodré@hotmail.com, né? E o telefone celular é 9115-7582, prefixo 61. 9115-7582. Maravilha, então. Silvio, mais uma vez obrigado, parabéns por esse trabalho tão importante que você vem desempenhando e sucesso cada vez mais para você, viu? Obrigado, digo eu. Conversamos então no Vale a Pena Conferir com Silvio Sodré. Espaço Jovem. Boa tarde, amigos do Espaço Jovem. Hoje nós temos aqui uma pessoa bem legal que vai falar pra gente também de um tema que chama bastante atenção. É a Deise Puga. Ela é psicóloga e vai conversar com a gente sobre vaidade. Deise, obrigada, bem-vinda, tá? Por aceitar nosso convite. Obrigada, Gustavinho. Obrigado, Deise, por estar aqui conosco hoje. Eu é que agradeço, viu, o convite de vocês. Deise, vamos começar aqui lá, né, bem do iniciozinho, né? O que é vaidade? Isso. A gente vai primeiro fazer uma conceituação que a gente até busca no dicionário, né? A vaidade é considerada como um desejo exagerado de atrair a admiração do outro, né? Então, normalmente, o vaidoso é uma pessoa que tem uma grande necessidade de ostentar-se e até uma certa presunção em relação a quem ele realmente é. Depois nós vamos desenvolver melhor essas questões. E nós vamos encontrar lá em Kardec, no Evangelho, no capítulo 5, nas causas atuais das aflições, uma colocação importante também. Ele diz que o homem, né, um grande número de vezes, é o próprio causador dos seus infortúnios e das dificuldades por que ele passa, né? E ele diz que, em vez de reconhecer isso, normalmente o homem acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, né? E ele diz, na verdade, essa má estrela nada mais é do que a sua incúria. Então, a gente vê que a vaidade está na base, inclusive, dos nossos sofrimentos, de muitos dos nossos sofrimentos, né? Então, a vaidade é isso. É essa necessidade de atrair, né, a atenção do outro, e daqui a pouquinho a gente vai caracterizar melhor o porquê disso. Eu vi muitas pessoas que não admitem, né, essas coisas, né, por vaidade. Aí você nota, né? Perfeito, vaidade. Exatamente. Além da vaidade do corpo, quais são os outros tipos de vaidade? Inteligência, bom emprego, condição social? Eu vou primeiro falar um pouquinho sobre essas características, né, que a gente disse que iria colocar em relação à vaidade, e vou fechar com isso aí. Então, as características dela seriam, em primeiro lugar, uma necessidade de colocar-se em evidência, é uma pessoa que está sempre vivendo a vida de uma forma mais fútil, porque ela não consegue ir a fundo nas coisas, porque ela está sempre preocupada em ter que mostrar uma coisa que ela não é. A máscara que ela carrega é o que ela tem de mais valioso. E ela, então, vai trabalhar o tempo todo na manutenção dessa máscara. Então, ela não consegue entrar, ela não consegue ir em profundidade. Então, é uma vida muito cheia de futilidades, normalmente. É uma pessoa que, geralmente, é muito insegura. A insegurança é uma característica básica da vaidade. E a ilusão, né? Uma ilusão sempre de que ela é melhor do que o outro. Ela chega a viver um personagem que ela constrói, né, em função disso aí, e ela busca e provoca, geralmente, os elogios, porque ela precisa disso para poder avaliar os próprios procedimentos e atitudes dela, porque ela não tem mecanismos internos para fazer isso, porque ela está toda voltada para o lado de fora, né? Então, a gente vê como um mecanismo de defesa a esta insegurança básica que ela tem, né? Ela não pode mostrar-se como realmente é. O mecanismo de defesa é criar a máscara e exigir do outro que ele avalie para ela se está bom ou se não está. Então, se as pessoas não aderem às suas ideias, não a elogiam e tudo isso, ela entra em pânico porque ela fica sem a referência para saber se o negócio está bom ou não está, né? Então, os tipos de vaidade, né, a gente pode colocar aqui em primeiro lugar o que a gente chama de postura física, né? Que seria a pessoa que se mostra, né, de uma forma afetada. Ela tem um comportamento afetado, exibicionista, geralmente. Os gestos, cada gesto que ela vai fazer é estudado. Ela não age espontaneamente. A espontaneidade é uma coisa que ela perde, porque ela precisa manter a máscara, né? Então, gestos estudados. Ela muitas vezes tem atitudes intempestivas, impulsivas, principalmente quando ela é contrariada nas suas ideias, na sua maneira de pensar, porque isso faz com que ela tenha a sensação de que ela realmente não é tão boa quanto ela pensa, né? E ela precisa resgatar isso rapidinho. Então, ela imediatamente reage quando isso acontece. Normalmente, características de arrogância em relação a pessoas, principalmente de condições financeiramente inferiores à dela, né? Ela trata essas pessoas com distanciamento e procura sempre estar se ligando a pessoas socialmente e economicamente mais abastadas na busca justamente de aparecer, né? Existe também a vaidade intelectual, que é a necessidade de estar sempre usando um palavreado afetado, né? Às vezes palavras rebuscadas e tudo isso, mas que às vezes, quando a gente vai ver, muito pobres de conteúdo. Eu chego a falar que a gente aqui identifica muito o pseudo-sábio, né? Pseudo-sábio. Aquele discurso empolado, mas quando você enxuga, sobra muito pouco. Porque justamente ela não tem vida interior, né? Ou seja, ela não pensa nos outros que, de repente, ou se ela fala para o público, ela tem que falar no nível do público e não, né, no nível dela, que talvez ela tenha decorado alguma coisa. Isso, né? Perfeito. Então, ela tem essa dificuldade, inclusive, de entender o outro, de chegar ao outro, porque ela está vivendo só em função daquelas necessidades, que na verdade é um mecanismo de defesa, né? Então, ela tem a necessidade de mostrar cultura. Ela tem, de qualquer maneira, que mostrar para todo mundo que ela sabe tudo, que ela conhece de tudo. Então, ela vai se imiscuir em tudo que é assunto, mesmo que ela cometa erros. E muitas vezes comete, e às vezes até ela mente, né? Ela distorce alguma coisa, porque ela quer dar aquela impressão de que ela sabe. Sabe, não quer passar, né, uma imagem de, não, eu não posso, né? Não sei. Né? Que bom que eu estou aprendendo com você, né? Que isso aí é uma coisa tão boa, tão positiva na vida. E natural, isso, né? Porque ninguém sabe tudo, né? Perfeito, ninguém sabe, isso mesmo. Nós estamos o tempo todo aprendendo uns com os outros. E muitas vezes até com essas criaturas que a gente pensa assim, é uma criatura mais humilde, tem pouca cultura, mas às vezes tem uma vivência espiritual tão profunda que como eu tenho a aprender com ele. É? Para onde vai a minha cultura, né? Então, se acha mais inteligente que os demais, e uma característica, corta muito o discurso do outro. Quer dizer, quando alguém está falando e demonstrando algum conhecimento, ela na mesma hora corta, né, até de uma forma às vezes deselegante, e ela começa então a falar. É uma característica, esse palavrório, né, incessante que o vaidoso, né, geralmente tem. A gente vai ver também o tipo de vaidade social, que é a necessidade de mostrar a posição social, mostrar que ele é importante, que ele tem poder, que ele tem dinheiro. Ele gosta muito de comprar as pessoas, não é? Compra os amigos, compra todo mundo. Então, no fundo, é um grande solitário. Porque, na verdade, ele gera em torno dele, em função dessa postura, uma aura de antipatia. As pessoas não conseguem sentir simpatia por uma pessoa que age o tempo todo assim, né? E que carrega uma ambiência espiritual em torno de si mesma, um pouco complicada, não é? Que muitas vezes não consegue fazer sintonia com as pessoas que estão numa outra faixa de pensamento, uma outra faixa vibratória e tudo isso. Então, tudo isso vai gerando um sofrimento, né? Vai gerando lá um sofrimento. De que forma o Espiritismo nos orienta sobre a vaidade? Bem, ele vai nos orientar da maneira como ele orienta em relação a todas as paixões inferiores, a luta pela autotransformação. E aqui, então, a gente vai lembrar a necessidade do autoconhecimento. A gente sabe que, muitas vezes, a pessoa que está vivendo uma vaidade até patológica, ela cria um bloqueio mental em relação a perceber-se. Então, eu acho assim, quando a criatura ela já começa a sofrer porque as pessoas em volta dela já estão num clima de antipatia, ela não consegue mais a simpatia e a adesão das pessoas, ela entra num estado em que ela começa a perceber, bem, tem alguma coisa errada aí, né? Nesse momento, então, ela precisa começar a fazer o trabalho de autotransformação, de mudança desse processo. Se ela não está conseguindo fazer sozinha, porque veja bem, o que está na base? Uma grande insegurança. Ela precisa ser segura e ter uma tranquilidade, né, em relação a quem ela é, se conhecer. Então, muitas vezes, precisa de ajuda até profissional. Então, eu digo, se não está conseguindo fazer sozinho, se estudando, porque isso aqui é básico, quando a gente estuda a doutrina espírita e toca nessas questões, muitas vezes a gente vai se identificando e vai percebendo, né, o que precisa ser feito. Então, o que a criatura vai fazer? Procura assistência profissional, se for preciso. Se não, procura a questão 919A do Livro dos Espíritos, porque Agostinho dá um roteiro perfeito de como fazer o processo de autoconhecimento e que nos leva a solucionar todos esses problemas. É perfeito, funciona maravilhosamente bem, porque funcionou com ele. Ele, em muito pouco tempo, saiu de um estado de mundanismo, né, para ser um espírito convidado pelo Cristo a participar da codificação da doutrina. Bom, então, gente, daqui a pouquinho voltamos. O programa não acabou. Aguarda aí que a gente volta já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. E você já acessou o nosso site na internet? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. No site da rádio, para acessar a página do programa do Espaço Jovem, é só você clicar no link Programação e no sublink Espaço Jovem. Esse link fica bem visível, né, na página principal, na página de entrada do site. E aí você acessa a página do programa, página na qual você vai encontrar várias informações sobre o Espaço Jovem, dicas, curiosidades, informações sobre o que acontece no meio espírita jovem e, é claro, os áudios do programa. Você que perdeu alguma edição do Espaço Jovem anterior, você pode, através do nosso site, ouvir os áudios em caráter offline de programas anteriores, em qualquer horário, de qualquer lugar, bastando para isso você ter apenas os meios tecnológicos necessários. E, é claro, você também dispõe de uma ferramenta de contato com a gente. Para tanto, é só você clicar na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem e lá deixar a sua mensagem para a gente. Então, confira www.radioriodejaneiro.am.br, ok? Não deixe de visitar a página da emissora da Fraternidade na internet. E agora, aquele momento já tradicional do programa, vamos às nossas sociais, começando por você, Lise. Então, quero dar um abração para Alba Valéria de Pilares, da minha terra, um beijo para você e obrigada pela participação, tá? Para Ritinha de Jardim Carioca, beijo, Ritinha, obrigada. Valeu pela sua participação. Tem mais aí, né, Gustavo? Tem sim, tem aqui o Marco Antônio Vieira, né, mandou e-mail para nós, a Lucy Celente também mandou um e-mail, participou através do e-mail, né? E o Jorge José Jorge José da Silva. Isso. Também por e-mail. Obrigado pela participação de todos. E agora, claro, os nossos aniversariantes da semana. Quem são aí, Elise? Começando. Então, deixa eu só, quero mandar um beijo aqui para algumas pessoas que eu conheci lá no Feirão Paulo de Tarso. Ah, o sim. Rodrigo de Feirão. Jacarepaguá. Beijo, Rodrigo. E várias outras pessoas, né, que eu conheci e perguntaram por você, Marquinhos. Ah, ótimo. Tá? Obrigado pela lembrança e pelo carinho de sempre. Então, agora vamos aos aniversariantes. É, dia 19, a Laila Palierac, a minha amiga. Estagiária aqui da produção. Grande abraço, Laila. Parabéns. Beijo, Laila. É, dia 20, é o Sebastião Nunes, né? Isso. Dia 25, a Cíntia Brand. Beijo, Cíntia Brand. Cíntia, grande abraço, Cíntia. Tudo de bom também. Então, e o dia 30 é a Maria Emília Tourinho. Beijo. Uma grande colaboradora aqui da rádio. Parabéns. Gustavo, mais aniversariantes? Sim, voltando um pouquinho, né? Dia 16, a Lísia, que não trouxe um bolo, não trouxe um guaraná, não trouxe absolutamente nada. Ah, meu Deus do céu. No dia 18, o Henrique Fernandes. Também grande colaborador da rádio. Gente, quero dar, assim, agradecer também algumas pessoas. Pessoas ligaram para cá, ouvintes, para me dar um parabéns. Que é coisa verdade. Chique, né? Obrigada, beijo. É, em nome, né, de toda a equipe, o nosso muito obrigado. Valeu, gente. Quiz. Bom, chegamos ao nosso quiz. A pergunta é: a partir de qual data o professor Hippolyte Léon Denizar Rivail, nome de batismo de Allan Kardec, passou a usar o referido pseudônimo na divulgação da doutrina espírita? Alternativa A, 12 de março de 1850. Alternativa B, 30 de abril de 1856. Ou alternativa C, 18 de abril de 1857. Responda então a alternativa que você considera correta. Letra A, letra B ou letra C. Ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 18 de novembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. 3396-6969, 3396-6969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 22 de novembro, você envia sua resposta para a gente através da nossa página dentro do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem. Ou então você pode enviá-la através do nosso e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do livro Confissões de um Jovem Espírita, de José Carlos Leal, da editora JEP, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Estamos aguardando, viu? Pois é, todo mundo participando. Gente, voltamos aqui com a nossa, né, convidada, a Deise Pulga. Ela é psicóloga. Deise, fala rapidamente um pouquinho sobre a sua casa espírita. Fala aí pra gente os trabalhos que tem eu lá. Eu já estou trabalhando no movimento espírita há uns bons anos, né? Há uns 30 anos, mais ou menos. Eu venho de uma casa muito querida, a Gremiação Espírita Isabel. Por problemas de saúde, tudo, eu moro longe. Estou agora na casa Amigos do Caminho, aqui na Ilha do Governador. Eu posso até depois deixar meu e-mail, se alguém quiser alguma informação sobre a casa, eu posso passar. Uma casa pequenininha que está começando, mas muito bem orientada. Que bom. E mocidade? É, nós estamos ainda começando a formar. Estamos abrindo, já abrimos os grupos de estudo sistematizado, né? E agora nós já estamos começando a nos organizar para abrir evangelização infantil e do jovem. Tá, então, olha, quem tiver interessado, a Deise vai deixar com a gente o e-mail dela e através desse e-mail ela dá novas orientações, não é isso, Deise? Isso. Então. Agora vamos para a parte aqui dos jovens. São perguntas de jovens de diversas mocidades espíritas, Deise. É, então, quem faz a primeira pergunta aqui é Camila, de 16 anos. Ela é da União Espírita José, o Carpinteiro. E a pergunta é o seguinte: como o espírito é encaminhado para a reencarnação quando a sua volta ao corpo físico se dá por meio de uma gravidez que é consequência de um abuso sexual? Bem, O abuso sexual ou estupro, né, como normalmente costuma se falar, é um ato de grande violência contra o livre-arbítrio do outro, o direito de escolha, inclusive na área sexual, né, de você querer ou não estar se relacionando com aquela pessoa, e principalmente quando isso se dá de uma forma totalmente fora dos padrões, né, de compromisso e tudo isso. Então, a primeira coisa é saber que isso jamais é um planejamento espiritual. Não há planejamento no alto para que se faça, cometa erros aqui na Terra. Então, não está planejado que uma mulher vai encontrar com um homem que vai estuprá-la e isso aí, então, vai resgatar os erros dela do passado. Não é por aí, não é? Em princípio, essas duas criaturas que estão envolvidas nos seus problemas do passado provavelmente vão... Seus caminhos vão se cruzar. Se cruzar em algum momento. Foram orientadas para quê? Para superarem isso aí. Mas, às vezes, a criatura chega aqui e não consegue e repete os erros do passado. E muitas vezes nós vamos explicar essas questões dessa forma, né? A criatura encontrou vibratoriamente no outro uma sensação e ele vai em cima, né? Então, veja bem, há necessidade de que os escândalos venham. É, então, as situações vão acontecer, mas ai da mão, porque ele venha, já falou Mateus lá no capítulo 18, itens 6 a 11. Né? Deus e a educação divina vai sempre aproveitar qualquer situação que surja para que um resgate aconteça. Então, essa criatura que se viu nessa situação, fatalmente está resgatando alguma coisa do passado. Uma vítima, ninguém é. Não existem vítimas nesse mundo e nem algozes. Nós estamos todos, na verdade, em processos, né? Uma hora estamos lá nos vingando, na outra hora estamos... Então, a gente precisa cortar esse círculo vicioso das vinganças, das mágoas e tudo isso, que dão, muitas vezes, caminho para que essas coisas aconteçam. Às vezes, isso é fruto de um grande desequilíbrio psicológico e até psiquiátrico, né? Precisa ser visto. Mas, veja bem, a criatura que está chegando, muitas vezes, pode ser até por permissão do mundo espiritual. Essa criatura vai, isto dependendo também da postura daquela mulher. Porque existem dois tipos de estupro. Existe um estupro que muitas vezes acontece porque a criatura vai para a rua nua, não é? Ela bota o corpo de fora, um corpo às vezes muito bonito, e ela vai com tudo de fora, e ela sai rebolando, se mostrando e provocando os homens. E ela pode, muitas vezes, provocar um estupro por essa invigilância. Este é um caso. Então, muitas vezes, no momento em que há essa gravidez, a gente não sabe quem é que vai reencarnar ali, porque a gente sabe que há encarnações sem planejamento espiritual nenhum, né? Às vezes, até uma criatura que está por ali, porque ela, na verdade, entrou em sintonia com aquela criatura desequilibrada, ela pode também atrair simplesmente um obsessor, alguém que está por perto. Mas quando não é o caso, quer dizer, a criatura está em equilíbrio, mas ela se depara com uma situação de resgate dessa natureza, porque aconteceu, pode a espiritualidade, muitas vezes, dar autorização para que um espírito venha encarnar e, às vezes, venha até para ajudar. E este é o motivo, um dos motivos, primeiro porque o aborto é um assassinato, então não seria o caso, apesar de que está previsto no Código Civil que a mulher que é estuprada pode abortar aquela criança, mas dentro da doutrina espírita não é visto assim. Nenhuma forma de aborto nesse sentido traria benefícios para essa criatura. Isso seria um assassinato mesmo, não é? O que pode acontecer é que, às vezes, vem ali, e eu conheço um caso, né? Ela foi estuprada, foi uma situação extremamente traumática para ela, e foi orientada a ter aquele bebê, e chegou um espírito amigo, extremamente amigo, e que veio fazer da vida dela uma bênção. Coisa boa, né? Então, às vezes, a gente vê que é permitido isso, porque a criatura tinha merecimentos e foi compensada, né? No momento em que ela resgatou aquele passado e não se revoltou. Não é isso? Então, a criatura chegou para ajudar. Então, pensar que a espiritualidade vai estar olhando isso aí de alguma maneira. Mas saber o quê? Não é um planejamento espiritual essa gravidez que vai acontecer. Mas pode haver uma autorização ou, às vezes, até alguém que está por perto vai encarnar ali. Tá bom? A lei de sintonia vai estar funcionando aí nessa questão. Bom, deixa eu ver aqui. Então, é a pergunta de Camila, 16 anos, da União Espírita José o Carpinteiro também. Por que os pais são tão importantes para a formação moral e desenvolvimento do espírito? É, o Livro dos Espíritos, lá na questão 892, nos fala: a missão dos pais consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Porque o espírito, quando encarna, ele está, como a gente sabe, naquele processo, principalmente o processo da infância, completamente desligado do passado. E a gente sabe que esse espírito precisa ser reacordado, ele precisa ser despertado para as tarefas que ele tem a realizar. Até espíritos que já vêm com missões. Existe um capítulo num dos livros da Joana de Ângeles em que ela fala: mesmo os espíritos que vêm com missão precisam ser despertados. Então, os pais têm exatamente essa função de fazer esse despertamento quando o espírito já tem lá algum conhecimento espiritual, já tem alguma evolução espiritual e tem uma tarefa a realizar, e também o processo educativo de criaturas com que certamente ele tem compromissos do passado, né? Então, os pais estão ali exatamente para, através do processo da educação dos filhos, se educar também, não é? E através desse processo do amor, do carinho, muitas vezes vai resolver débitos do passado. E eles são fundamentais, então, dando exemplos, procurando encaminhar esses filhos para Deus, para o bem, que é a missão dos pais, não é? Encaminhá-los no caminho do bem, encaminhá-los para Deus, quer dizer, o pai não está aqui apenas para dar a informação, né, a educação informativa das escolas, mas para dar também, para fazer o trabalho de formação daquele caráter, né, de ajudar aquele caráter, aquela plantinha que às vezes está lá com os galhinhos meio tortos, tomarem uma direção para o alto, não é? Kardec também fala disso. Bom, Deise, só para a gente finalizar, né? A perguntinha é de Camila, 16 anos, da União Espírita José o Carpinteiro. No ato do aborto, na maioria das vezes, é a mulher que é julgada pela sociedade. E o homem, quem incentiva o aborto, como é visto no plano espiritual? Tá, aqui nós estamos nos baseando na questão 358 do Livro dos Espíritos, tá? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Foi a pergunta de Kardec. E os Espíritos responderam: uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, ele a impediria de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. E na questão 880, Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa lhe comprometer a existência corporal. Então, veja bem, todos estão envolvidos. A mulher que permitiu, o homem que exigiu isso dela, muitas vezes os pais que exigem que uma filha que engravidou fora da hora faça o aborto, o médico que está fazendo, todos os que participaram daquilo estarão contraindo um gravíssimo compromisso espiritual, né? Então, é preciso que a gente esteja aí muito cuidadoso com relação a isso. O caminho efetivamente não é esse, não é? A criatura, e hoje até a medicina faz uma coisa perigosa, porque faz aqueles exames do líquido seminal para saber se o bebê vem sadio ou não. E se descobrirem que o bebê vem com alguma problemática, às vezes mental e tal, eles orientam o aborto, né? E a gente vai então dizer: olha só, gente, é a prova daquele espírito e a sua também. Uma prova redentora que vai impulsionar o crescimento espiritual de ambos. Então, vamos recebê-lo com amor, né? E deixar que essa criatura cumpra lá o seu destino e você também. É, né? Uma oportunidade para quem está chegando. Né? Isso aí. Deise, agradecemos então a sua participação, né? E gostaríamos que você deixasse uma bibliografia, né, para os amigos que queiram, né, saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Isso. Então, eu acho que a bibliografia básica que nós consultamos foi o Evangelho, né? Vimos lá algumas citações de Mateus, né? Então vamos pegar lá Mateus, Livro dos Espíritos, questão 582, 880, 358. Vamos ver o Consolador, que também nos fala muito sobre essas questões atuais, né, que a gente encontra. Às vezes a gente não tem respostas específicas dos espíritos, mas através das leituras a gente pode fechar, né, alguns entendimentos em relação a isso. Existe também o livro Lições de Sabedoria, da Marlene Nobre, em que ela também fala sobre questões aqui importantes relacionadas ao tema da vaidade, né? Kardec, capítulo 5, Causas Atuais das Aflições, trata muito bem essa questão da vaidade e por aí. E por aí vai. Então, só deixa, por favor, o seu contato, né? Para quem, né, precisar de mais informações sobre a sua casa espírita, né? Tá certo. Poder entrar em contato com você. Ok. Então, o meu e-mail é deisepulga, deisepulga, @gmail.com. Obrigado, Deise, pela participação. Seja bem-vinda e volte sempre. Muito obrigada. Um beijo, Gustavo. E leve o nosso abraço. Lá. Obrigada. Espaço Livre. Cada um dá o que pensa. Cada um cede o que tem. Cada um encontra o que procura. Cada um recolhe o que semeia. Cada um aprende o que estuda. Cada um dispõe do que entesoura. Cada um permanece onde se coloca. Cada um realiza o que imagina. Cada um mentaliza o que sente. Cada um faz o que deseja. Cada um recebe conforme pede. Cada um se mostra finalmente por fora como age por dentro. Cada espírito é um mundo por si. Cada coração é continente diverso da vida infinita. Cada propósito é uma força. Cada anseio é uma oração. Cada atitude é uma causa. Cada resolução é um movimento. Cada existência é um livro original. Cada gesto é uma semente que produz sempre, segundo a natureza que lhe é própria. Guardemos, assim, a nossa bússola imantada em Jesus, na grande viagem da evolução, de vez que, de acordo com a sabedoria divina, cada qual receberá do universo, do mundo e das criaturas, de conformidade com as próprias obras. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, vamos agora ao nosso quiz da semana passada. Isso aí. Na semana passada perguntamos: o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, é a quarta das cinco obras básicas do Espiritismo. Diante disso, a pergunta foi: qual foi a data original de lançamento desse livro na França por Allan Kardec? Alternativa A, 1º de agosto de 1865. Alternativa B, 5 de agosto de 1865. Ou alternativa C, 6 de janeiro de 1868. E aí, Lízia, qual é das três a alternativa correta? Então vamos lá. A alternativa é A, 1º de agosto de 1865. Sim, a data original de lançamento do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. E dentre aqueles que responderam a alternativa A, quem ganhou o nosso brinde do quiz? Temos, sim, é uma menina e o nomezinho dela é Alba Valéria, da minha terra, lá de Pilares, ah, gente. Legal. Oh, Alba, parabéns para você. Né? Parabéns, Alba. Tudo de bom. Obrigado pela sua participação aqui no Espaço Jovem. E a Alba irá ganhar como brinde do programa um exemplar do livro Trovadores do Além, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, uma publicação da FEB, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. A Alba tem um prazo de 10 dias, começando a contar esse prazo a partir desta sexta-feira, dia 19 de novembro, para retirar o seu brinde sempre no horário comercial, em qualquer dia da semana, tanto dias úteis como finais de semana, sempre retirando o brinde diretamente aqui na portaria da emissora, ok? Parabéns, Alba. A todos que participaram, obrigado. E fica aqui o estímulo, o incentivo para que todos continuem participando do nosso quiz, não é isso, gente? Claro, abraço aí em todos, na família toda e participando sempre, né? Com certeza, valeu! Espaço Jovem. Passou rapidinho, né, gente? Muito rápido, gente. Nossa. Num instantinho, final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta. Não é isso, Gustavo? Em que dia e em que horário? É, sempre às quintas e aos domingos, sendo que a quinta é o programa, né, o oficial, e o domingo é a reprise do programa da quinta, sempre às 14h. Isso aí. Lízia, nossas dicas para um consumo sustentável e uma vida melhor? Pois é, então olha só, citar algumas dicas. Por exemplo, cozinhar, né, fazer a comida com fogo mínimo, porque... Não importa, por exemplo, se você aumentar o fogo, não significa que dizer que o fogo alto vai cozinhar mais depressa, né? Ou seja, uma água, quando fervida, ela não passa dos 100 graus. Então, não adianta, né, você deixar fogo alto. Né? Cozinha devagarinho, hora, com certeza, vai ficar pronto. É, começar a fazer a comidinha mais cedo, né, para não ficar desperdiçando gás. Isso é uma dica também, né? Também. É, não abrir geladeira toda hora, que isso gasta, puxa muita luz, né? Você dá preferência também aos ventiladores de tetos, porque eles economizam mais energia que os ar-condicionados, não é isso? Com então, certeza. Se está um dia fresquinho, não precisa ligar ar-condicionado, liga o seu ventilador de teto. Às vezes a economia do ventilador de teto em comparação com ar-condicionado pode chegar a 90%. É muita coisa. Fique atento. E você que quer participar do programa, você que quer mandar a sua mensagem, sua dica, sua crítica, sua sugestão, sua opinião, enfim, é muito fácil participar, não é, Lízia? Como fazer? Bom, você pode fazer isso para a gente pelo seguinte, você pode fazer isso por e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa seu nome, sua idade, se você quiser, e o bairro de onde você está falando. Ou então você ainda tem o nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Não é isso, gente? Com certeza. Não se esqueça de informar sempre a idade e de onde você está escrevendo. São várias formas de participar. Isso aí. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem. Um beijo para todos. Tchau, gente. Esperamos vocês aí na semana que vem. E, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.